476, sou Lua em Salvador 07, na minha escuta, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, vai parquear portão 4, pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, para posição 4, gol no 476. Parquear portão 4, pátio 1. 1817, Chamagora Recife. Frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325, mantigo 1817. Onde? Salvador, bom dia, Golo 331. 331, bom dia para você. Sente da Fox para possível autorização São Paulo, Congonhas, voo 400. Sente, agora autorização 400. Guardando. Torre, Webjet, Whisky, Juliette, Tango. Whisky, Juliette, Tango, mata isso. Bom dia, Torre. Whisky, Juliette, Tango, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, no posição 1-0. No 331 na escuta. Vou no 331 para cá. Qual é chamado para o senhor acionar? Chamado de acionamento 0520 para o 331. Excelente. Pronto, Salvador, bom dia. É o da Mike Solomio. Mas ela não está reboque, mantém a escuta. Ok, Torre. Salvador. Salvador, bom dia, é o Tan Mike. Webjet que solicitou reboque, confirma a matrícula. Whisky Juliette Tango, Torre. Juliette Tango, confirme com reboque. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 10. Confirme, Sam Mike. Mike Zulu Kilo, no portão 9. Mike Zulu Kilo, mantém escuta, aguarda instruções. Que Juliette Tango autorizado a iniciar e prosseguir até o portão 10. Ok, pois, Juliette Tango reportará o final gráfico. Mike Zulu Kilo, prossiga. Já coordenado com o Israel, será marcha lenta aqui de motores por 10 minutos. Calma. A posição do Mike Zulu Kilo. Nós estamos aqui no gate número 9. No pátio principal ou no pátio de carga? Desculpa, no pátio principal. Gente, agora para iniciar eu estou com um tráfego, vai rebocar e parquear no portão 10. O seu teste de motores interfere com a passagem desse tráfego, a cauda? Negativo, em marcha lenta, não tem nenhum fluxo alto na traseira. Gente, só estou ciente do acionamento e coordenação para a freira, rebote ao término. Whisky Juliette Tango na escuta. Prossiga, Torre, Juliette Tango na escuta. Fique atento ao tráfego fazendo teste de motores em marcha lenta no portão 9 do pátio principal. Sente, Torre, grato. 331 no copy. Olá, 331 no prossiga. Autorizado São Paulo, negativo, nível 400, autorizado 320. Via Upper Whisky 58, decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda Vossa Gai, controle 19-8 e seu transponder 5435. Volo 331, atualizado nível de voo 320 para São Paulo Congonhas, via Upper Whisky 58, decola pista 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda, direto Sagai, controle 119-8, transponder 5435, volo 331. 331 correto, nível 32, reporte pronto. Vai reportar, informa que sua frequência está com bastante fiado, microfonia. Tem que chamar em 1895 para teste. 1895. Três 331 na firma, como recebe em 1895? Pode retornar a primária de 8,6. Salvador, fornecimento, informa o término do Ciro de Motor Sul. Mike do Kilo, seu bom dia, bom trabalho. Zulu Kilo, ciente do término. Rigor 1331, possível acionamento, porta 15. Aguarde no 5. Aguardando 331. Whisky Juliette Tango, confirma a posição. Objeto Whisky Juliette Tango, confirma a posição. Ok, Torre, estamos passando aqui pela ponte 08. Gente, reporte parqueado. 331 autorizado, puxa, reporte táxi. Autorizado, reporte para táxi, gol na 331. Ok, Torre Russo, Fisilete Tango, informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 1, 0. Grato, bom dia. Certo. Táxi com 47.000, um minuto para a coordenação. Ligou no 331, ponto de espera na 0. 331, autorizado a decolagem, ingresso a decolagem, 030 graus, 49. Viva a decolagem, pista 10, gol no 331. Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette, ex-Rei.